telling y'all, I never seen nothing like this, man. I'm telling y'all, man. I'm like, I breathe the finest from Angola, baby. Angola dream boy, Mr. K1 himself. He in the building, he in the building. Live and direct, we're about to tear this shit apart. Telling y'all, man. And don't say you didn't hear it first. Storm draw right here. The finest from SA. I'm linking up with the finest from Angola, baby. Killing it crazy. Done. I am the greatest. Holla at me, boy. Yes, sir. Come on, young boy. I'm a baller, dream boy. Before the tipo did it, fez nigga double blow. Tá no top dessa city, I'm a baller, dream boy. Yeah. Mas as damas loucas, truco foi é tão fly. Querem seguir tipo moda, I'm a baller, dream. Que é autêntico, no Mr. Price. No. Tennis no. All Star, calça Levi's. Yeah. Esses rappers yeah. são high, agora sou ice. Eu nasci prodígio, perguntei na minha mãe. Yeah. Cresci sem pai no lado, eu nem filho do hip hop. Filho do Tupac, Big J, Panaz. Por isso nas minhas veias só corre punchline. Big Nello fez uma fera, essa é a minha era. Big Black teve 10 anos à minha espera. Tornei-me o best rapper, passei até meus haters. Mas quando mais me odeiam, mas me torto numa fera. Eu vim quebrar as regras, eu vim trazer mais guerra. Considerem-me um leão no meio dessas hienas. Eu mando nessa selva, eu tenho best flavor. Me sinto um extraterrestre, me mandem pra outra terra. Não I'm Angola Dream Boy. Meu corte é tipo Dire, fez um nigga double blow. Tá no top dessa city, na Angola Dream Boy. Vou ter suas damas loucas, porque o boy é tão fly. Querem seguir tipo moda, na Angola Dream Boy. Na mão, tô com fogo na minha boca, até parece um dragão. Venho que viesse, oh Deus, vem, parece vulcão. Se os melhores já morreram, sou a ressurreição. Há quem diz que eu sou uma praga, que eu sou uma maldição. Que eu sou Martin Luther King numa nova versão. Que eu sou Agostinho Neto noutra encarnação. Mas podem crer que eu sou tudo que envolve revolução. E não haverá perdão, não haverá redenção. Enquanto essa nação de fake niggas, fake rapper, não for toda pro chão. Virarem osso pra cão, virarem pano do chão. Estarei aqui a levar tudo tipo sou um furacão. Ser o inferno na town, até terem noção. Que empregado é empregado e patrão é patrão. Eu sou best dos best e não há confusão. Nem que me cortem o cabelo sem